próximo ponte Pedra Zona 0, gol 1034. Está autorizado, aliás, decolar 100 graus, 109. Aliás, decolar o gol 1034. 0-7-4, acendentificação, sobe o nível 360, saída da arma. Identificou 360 na saída da arma. O gol no 0-7-4. Rio 5972 para o pushback acionar. Ah, poderia confirmar, seria 320 ou 340 autorizado, por favor? Seria o 320. Ah, ok, obrigado. Está livre acionamento, puxa no táxi. 59725. Flu 7, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chama pronto táxi, 3300. Salvador, Chanel 6224 para pushback acionamento 20. No 6224 no 01, aguarde para o puxa acionando. Está 3305, está pronto para o ataque com 83 a bordo, 5 horas e 15, alterna Natal. Está livre até o ponto de espera, via Pátio Índia, chame pronto para decolagem. Pátio Índia, chama pronto para decolagem, está 3305. Uno 074, Recife 1260, secundário 1288, bom voo. 260-288, obrigado, uma boa noite. Bom voo. Com 972 para o táxi, com 5 a bordo, 3 horas e 9 de autonomia, alternando Guarulhos. Ali do táxi, seguindo a aeronave da TAM, agora aí na faixa central do pátio, até o ponto de espera via Índia, chame pronto para decolagem. E seguindo o TAM na faixa central, chama pronto para decolagem, Rio 5972. Hotel 3305, ponto espera no zero, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 109, 3605. Alinha decola, pista 10, então 3305. Rio 5972, está observando o TAR, também está pronto para decolar. Sente, prossiga até o ponto de espera e mantenha. 72. É 224, coordena com a equipe de parte, assim que a aeronave da Rio liberar a área de pushback, está livre, chame táxi. Sente, chama lá para o táxi, manda o táxi. Salvador Total 9908. Chame Torres 8000. 8000. Salvador Total 9908. 9908 para Guarulhos, pronta cópia? 9000. Só um minutinho, Rio, aliar e manter autorizado. Entendeu, Rio, tá livre, aliar e manter, é isso? Afirmativo. 59727. Que o total 9908 é autorizado, então 320 Guarulhos, voo direto, e os pontos Elefa, SEB de Sagaz, conforme o plano, após decolagem, curva direita na saída... na saída... Arbor, Elefa e depois... Sagaz, aciona 5574, controle 19 decimal, 35. 2-0 aprovado por Fábio, rota de plano, decolando da 10, curva direita, a bosta aí, com a Elefa, Sagaz, 5574, 19-35, controle, confio, total 9908. Correto, chame para o acionamento. Neste para acionamento. O total está pronto para subir em acionamento, na posição 06, mais 3. Quem está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, vai passar o táxi, total 9908. Eu sigo, decolou as 44-1935, controle. 1935, boa noite, está 3305. Controle Salvador, está 3305, boa noite, saída Puca, está cruzando 2200. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3305, saída Puca, cruzando 3 mil pés. TAM 3305, aciona transponder 0451, por gentileza. 0451, ciente, TAM 3305. Chanel 6224 está pronto para o táxi com 104 POP, alterna Recife, 2 horas. Estação desce ao 050, chegada a Mare. 050, pode voar em táxi? Voa Duna. Voa Duna, graças. Tá 3305, sobe ao nível de voo 330, sai da Puca. 330, sai da Puca, tem a 3305. 3134 is Molly. Pode ficar pronto, 6224. Estou autorizado a alinhar e manter. Quero manter, 6224. E o 5972, decola os 47, controle 1935. 1925 ou 35? 35. Obrigado. E o 5972 está na escuta, cruzando 1600. Contato radar 5972, sobe ao 320, saída da EL. 124, vento 100 graus, 129, livre decolagem. Livre decolagem, 1224. Doutor 3305, prosseguir com o Pro de Aracaju, o Romeu Fox 08. Estaremos com a coordenação com o centro. Ok, obrigado. É 224, decola os 49, controle 1935. 1935, grato. Controle, Xander 6224. Controle 6224. Afirmo. Contato, radar decolagem sobre a 390, saída PUCA. 0, confirme. Contato 3305, o centro Recife solicitou que mantivesse a saída. Oh, muito obrigado. 3305, mantém a saída. O controle, o Xander 6224. Prossiga 6224. Confirmando, autorizado 190 e direto para o Djamã, é isso? Positivo, foi saída PUCA 190. Nós fomos autorizados direto 190, Jama após a decolagem. Ativo, mantém a proa de Jama, subindo ao 190. 190. Cruzado, via Pátio Índia, chama no ponto de espera pronto. Pátio Índia, o AE passando no ponto de espera pronto, total 9908. Agora com o centro Recife, 12545, secundário 12685. 2545, alterno 2085, alterno 3305. autorizado a linha de decolar, 100 graus, 109 total. Linha de decolar, 100 total, 9908. 2000 pro L71 do Mesa. Autorizado 2000, ajustado no 0 ou no 3. Resposta autorizada. Rio 5972, agora o centro Recife, 125, decimal 1, secundária 133-25. 125-133-25. Rio 5972. Horizontal 9908, decolou, está na sua escuta. 9908, contato radar, sobe o 320, saída Arbor. Saída Arbor, sensual 320, está 990, vem. Minha 224, Recife 12545, secundário 2685. 12545, minha 224, obrigado.